Ele é bom, deu a vida e o mundo entregou pra gente. Fez a terra para o povo cultivar e plantar a semente. Mas o homem não se lembra e se esquece de agradecer. É 1 milhão de alqueires à toa e milhões sem ter o que comer. Ó Deus, perdoe meus irmãos na terra, eles vivem só de guerras, todos estão a sofrer. Por isso eu peço encarecidamente aos homens, vamos juntos dar as mãos e repartir melhor o pão. Levanto e agradeço tudo a você, por mais um dia que eu vivo e por tudo que eu posso ver. Eu queria que os homens se entendessem e vivessem em paz. Mas se um dia esse mal se acabar, Ele ainda vai nos perdoar. Ó Deus, perdoe meus irmãos na terra, eles vivem só de guerras, todos estão a sofrer. Por isso eu peço encarecidamente aos homens, vamos juntos dar as mãos partir melhor o pão. Ó Deus,